Quem você pensa que é pra falar de mim? Você não tem moral. Baixa o tom pra conversar e ponto final. Tá querendo me calar e a verdade dói. Eu falo o que eu quiser. Vai aprender a cuidar de uma mulher. Você nem se arruma pra mim, tá sempre de um modo ruim. E como acha que eu me sinto? Não ouço elogio seu, pra tudo a culpada sou eu. Tirei a aliança do dedo e nem percebeu. Como assim? É o fim. Peraí, deixa eu ir, por favor. Se eu disser que não vou mais brigar, vou mentindo pra você. Eu não sou perfeito, então me ensina a te entender. Pra mim, tá sempre de modo ruim. E como acha que eu me sinto?